eu só penso nele. Só ele me faz sonhar. Não dá pra viver só a Cristo eu sim vou louvar. Vou louvar. E a nenhum outro não, nem pensar. Nem pensar. Com ele tudo é melhor. A vida tem mais sabor. Só a ele eu darei louvor. Meu louvor, meu louvor. Sim, eu darei louvor. Meu louvor, meu louvor. Sim, eu darei louvor. Não, não dá mais pra viver longe do meu grande amor. Pois Cristo Senhor é o autor da minha fé. Ele é vivo e reinará nos corações. Só a Cristo eu sim vou louvar. Vou louvar. E a nenhum outro não, nem pensar. Nem pensar. Com ele tudo é melhor. A vida tem mais sabor. Só a ele eu darei louvor. Meu louvor, meu louvor. Sim, eu darei louvor. Meu louvor, meu louvor. Sim, eu darei louvor. Nem pensar. Com ele tudo é melhor. A vida tem mais sabor. Só a ele eu darei louvor. Meu louvor, meu louvor. Sim, eu darei louvor. Meu louvor, meu louvor. Sim, eu darei louvor.